para seguir este caminho, para de onde ser feliz. A minha mãe que vai na frente, com a luz no resplendor, para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor. Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor. Jesus Cristo me mandou para me ensinar, para seguir.